Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. A Lafique Imóveis, a nossa querida Lafique Imóveis, nesta oportunidade deseja a todos os seus clientes, amigos e funcionários boas festas e que o ano novo seja abençoado. Votos sinceros de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis. Votos também para todos os nossos gentis ouvintes de Dona Maria Alice Bittencourt e Dario de Barros Carvalho. Que o ano novo seja realmente abençoado. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside em Ribeirão Preto. Ele é ouvinte da nossa 107,9, a Rádio USP da capital do café, a capital do chope. Senhor Homero Faustino, pela vez primeira, ele diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir, em arranjo vocal do Paulo Tapajós, arranjo orquestral do Radamés em Atali, com trio melodia e madrigal, cantigas de Natal de diversos autores. Carlos Nobre, que voz! Carlos Nobre, ele também, nosso coreto, canta Guarapari do Pedro Caetano, tudo isto para ele que reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café, senhor Homero Faustino. Ainda Assis Valente, saudoso baiano, assinando, Zacarias fazendo o arranjo e Carlos Galhardo desejando a todos boas festas! Noite de luz, silêncio e paz, pastorinha que vem de Belém, vem aqui louvar a quem te quer bem. Minha pastorinha que vem de Belém, vem aqui louvar quem te quer ver. Ó árvore, pinheiro do Natal, a sua sombra vou cantar. Jesus, eu quero. Boa noite a todos, a nossa chegada. Boa noite a todos, a rapaziada. Boa noite a todos, a rapaziada. Lá vem senhora mestra lá do Oriente. Lá vem senhora mestra lá do Oriente. Ela é do Norte, é onipotente. Ela é do Norte, é onipotente. Esta maravilha